Olha tanta foda que você me faz. Esse pensamento que de mim não sai. Ah, mas se eu pudesse ter você aqui comigo. Baby, o grande amor não se acaba assim. Quando deixo que te desenham pra mim. Ah, mas se eu pudesse ver de novo teu sorriso. Por que que a gente não consegue se dar conta? Tem que perder pra dar valor a quem se ama. O que mais quer e é tão pouco que preciso. Meu coração implora, tudo bem, não demora. Agora diz que vai voltar. Não me canso de esperar. Agora diz que vai voltar. Nunca mais vou te deixar, meu amor. Olha tanta falta você faz. Pensamento que de mim não sai. Se eu pudesse ter você aqui comigo. Um grande amor não se acaba assim. Deus te fez, te desenhou pra mim. Ah, mas se eu pudesse ver de novo teu sorriso. Por que que a gente não consegue se dar conta? Ter que perder pra dar valor a quem se ama. O que mais quer e é tão pouco que preciso. Meu coração me implora, tudo bem, não demora. Agora diz que vai voltar. Não me canso de esperar. Agora diz que vai voltar. Nunca mais vou te deixar, meu amor. Agora diz que vai voltar. Não me canso de esperar. Diz que vai voltar. Nunca mais vou te deixar, meu amor. Faz mais. Por que que a gente não consegue se dar conta? Ter que perder pra dar valor a quem se ama. O que mais quer e é tão pouco que preciso. Meu coração implora, tudo bem, não demora. Agora diz que vai voltar. Não me canso de esperar. Agora diz que vai voltar. Nunca mais vou te deixar, meu amor. Agora diz que vai voltar. Não me canso de esperar. Agora diz que vai voltar. Nunca mais eu te deixar.